Azul 4089, estou ciente da solicitação. Aguarde, ok? Devido à movimentação no pátio, aguarde instruções. Lima, aqui o Bravo, confirme o pátio, apita que deu cola. Pronto, cópia. Lima, aqui o Bravo, Salvador, Irecei, uma centena, plano Yankee, a 40 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 1105. Decola da 17, primeira curva esquerda, perfeita saída Momo, após direto IRC 5040, meu transponder, o controle em 120, décima 8, 120.8, Lima, Kilo Bravo. Negativo, ok? Primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, o transponder 50, 40 e a frequência correta é 120.8. Afirmativo, bateu a BT 062 a bordo, chama tudo, para acionamento e táxi 6862 agora, Lima Kilo Bravo. Tocha, né? 1 hora e 59 de autonomia. Confirmando 177 Recife 0159. Afirmo. Protege seu táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2086-1011 no altímetro. Gol 1806. Livre táxi em frente, Índia, no ponto de espera da 10, torre 286. Ajuste 1019. Gol 1806. Salvo, função 3566, Lebron, Alfa. 3566, táxi via Alfa, porta 500 e táxi 6, Juliette. Porta 3566. Trip 5626, controle Salvador. Ok, passando o ponte, excelente. Trip 5626, contato radar passando o ponte, vou ir na proa de Bonf para a chegada, chamo no ponto ideal. Vai na ideal, portão ideal, 3566, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, certo. Setor oeste da ilha, autorizada a atenção para o nível 1900, Juliette Bequeno. Salvador Caru, mil pés, decolada 17, primeira curva à direita, corredor Axé. Aciona 0160 no transponder, o controle em 120.8. Victor Linda Juliette. 315 no solo 44, livre direita, solo 121, decimal 9. 319, Bravo, 315. 050, poderia voar do pé, zona da presente? Autorizado para de Duna, Oxana 6210. Direto Duna, 6210, muito obrigado. Oxana 6141, completa final agora, chame 2186, tem bom posto. 286, boa. Final, vai estar travado, Oxana 6320. Aguarde pista livre, Oxana 6320. Aguarde. Autorizado pouso, Oceaner 6320, vento 120 graus, 089. Livre pouso, Oceaner 6320. Trip 5489, nível 200 para a vitória da conquista, confirmando? Afirma, senhor. Trip 5489, pronto, cópia? Tá pronto. 5489, Salvador, vitória da conquista, nível 200, decolagem da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, após direto vitória da conquista. 5042 no transponder e o controle em 120, décima 8, trip 5489. Afirmativo, autorizado 200, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, após vitória da conquista. 5042 no transponder, 1308 é o ponto de saída, é o trip 5489. Correto, Pátio 3? Afirmativo. Reporte quando pronto, pressionamento e pushback. Gente, tomará. Fala, CNM 3 no 5, com o Zone Bros, né? CNM 3 no 5, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi 6, Juliette. Alfa, reporte da Juliette, né? 3 no 5. O 4089 da Azul, na escuta? Afirmo. Vai iniciar? Tá aguardando aqui a coordenação do sol, tá sentindo que tem uma aeronave ainda atrás? Não, o Bang da Gol, o Varg já passou, ok? Tá autorizado, 03. Ok. Underground Go 1924 with information uniform. Request clearance. Puxa, na minha 3, 1, 5, mantém a posição do táxi Juliette, ok? Plantão previsto 03, em breve azul, liberando agora. Ativado, cidade Juliette, chama você, velho, 3 ou 5. Confirma o tráfego que chamou anteriormente? 3, 9. Salvador, eu tenho 3, 2, 9, informação uniforme, na posição 11, autorização Fortaleza. Gente, aguarda, tem 3, 2, 1, 6. Fala, boa tarde, Oceané, 6, 3, 2, 0, livrou a nossa escuta. Táxi via Alfa, táxi lento, portão previsto 07. Alfa, táxi 10, 07. Reportando, táxi Juliette, 6320. Reportando, Salvador Ground, go 1924, with information uniform, request clearance. Alright, cap, flight level 350. Afirmativo, sir. 1924, Salvador, Maceió, autorizado nível 350. Correction. Go 1924, clear to Maceió, flight level 350 via Upper Whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Tucari Patri, Cajú transition. Scout code 5024, and frequency on departure is 120.8. Stand by to read back. 315, mantém a posição, ok? Aguarde ANSA, taxi e Juliette. Não tem posição, velho, 315. 1924, read back. Backlist flight level 350, via Upper Whisk 58. Take off runway 10, turn left, took a departure, Cajú transition. Skok 5024, Salvador, approve departure control 120.80, 1924. Read back is correct, report when you're ready to push back and start up. Report, 1924. Solo 6721, 4, pushback, estacionamento. 6141, no solo 48, libera a direita, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. 209, boa. 3206, copia. Afirmativo, copia. 3206, Salvador Fortaleza, autorizado nível 370, via Upper Zulu 19. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, pedida saída Momo, transição Frotier. 5032 no transponder e o controle em 120, decimal 8. 370 autorizando Fortaleza, peso 19, decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frotier. Adiciona 5032 no controle 208. Correto, portão 11, reposto quando pronto, pressionamento push. Sente como não. Salvador, CNM 1, seria o Uno 600109, pronto? 09, o portão tá livre, é por táxi, Uno 600. Táxi, 00. Oi, Salvador, tá passando o Vitorinho da Juliette, decolou, na sua escuta. Boa tarde, Vitorinho da Juliette, Uno 1000 pés, o corredor Axé, informe no fora da barra. Boa tarde, Uno 1000 pés, corredor Axé, informe na fora da barra, Vitorinho da Juliette. 32? 5032, o transponder, tá 32 no meia. Maravilha, obrigado. Azul 4089, pronto pro táxi. Eu tenho convidado? 5 a bordo, autonomia 3050, alterna com quem? Com quem apenas o POB, o azul? E agora transferência de comunicação. 386, 1011 no altímetro, bom voo. E aí, já, no ponto espera chamar a torre de 86, azul 489. Pega o táxi, poxa, né, velho? 315, livre até o 03, atentando o táxi do azul. Right. 6141 do Oceané na escuta? Afirmo. Mantenha o ponto de esperar da guarda depois da companhia, por gentileza. Afirmo, 320, pode conseguir? Salva, Chanel 6320, pode prosseguir? Negativo, seu portão era o 07 e se encontra ocupado. Tem coordenação com a Infraero aqui e acaba de modificar para o 09, ok? Aguarde. Afirmativo, então tá aguardando. Uno 600 na escuta? Escuta. Haveria condições de coordenar com a equipe de solo para que puxasse a aeronave um pouco mais da retaguarda, no através do 11 para ingressar um Airbus da Oceaner? Afirmativo, vou disparar o 600. Muito grato. Boa noite, 77. 6320, táxi até o 09, o portão, atentando que um bang da Gol está liberando a retaguarda, ok? Para seu ingresso, 09. Afirmativo, centro do bang da Gol, seria o 09 ou 07? 09 agora o portão, modificado para Infraero, 6320. Afirmativo, 09, centro do Gol. 17, vento no 30 graus, 07 laço. Ajuste no 0 no 1. Quente, alfa, tentado. 21 totalmente pronto, confirmando? Afirmo, todo pronto. 04, o portão está livre, portão. Autorizado, reportado, táxi, 72. Para 4 meses, ajustado na 0, não, não. 21, mantém a posição do táxi 6 Juliette, portão previsto é o 04. Bang da Webjet liberando. Entra, manter a CDS guardando a saída do Boeing, eu chamei a minha. Não vai. Papatango Lima Papaquilo, corrigindo Lima Papaquilo, pronto cópio 350 Fortaleza. Lima Papaquilo, Salvador Fortaleza, 350 ao nível, Upgrade 50 é a rota. Decolada 17, primeira curva à esquerda, terceira saída Momo, transição GBIT. 5035 no transponder, 120, décima 8 é o controle. Para final da 97, baixar travado, alfa tangotango. Alfa tangotango autorizado pouso, pistão 17, vento 150 graus, 08 nós. O 1806 decolado, 53, chama o controle, 120, decimal 8. 208, 1806. Controle Salvador, Gol 1806, passando 1600, no perfil Pucajá, Maracaju. Gol 1806, contato radar, vou para o nível 230, saída Puca. 230 na Puca, Gol 1806. Lima Papa Mike, informa o Papa Alfa 32 à sua frente, mantendo 1000 pés, sentido Farol da Barra. Positivo, graças. Com 170 a bordo, altera Maceió 2,40. Confirma a alternativa e autonomia, volume 00? Maceió 2,40. Quebrou de leve, falta 3,805. Objeto como número 2, o bang se encontra no través do portão 03, 1011 no altímetro. Não posso esperar a chama 2, 286, volume 00, bom voo. Bate, linha número 2, 11. O cara vai chamar a torre, 6-0-0. Solo Web 6721 acionado, 159-1325 Recife, táxi. 159-1325 Recife? Afirmo. 6721 da Web via Índia no ponto de espera, chama a torre, 186-611 no altímetro, bom voo. Índia, ponto de espera da 1086-12-10-11, obrigado, boa. Frequência livre, Lima Papa Mike, chama para a nova decolagem. Graças, vai encerrar por hoje. Bom trabalho, FJ. Bom trabalho. Abraço. 5, não escuta o teu corte. Prosseguir, ameaça patrão. Ainda não, meu 141 não vai dar passagem a um bug da Gol. Apoie Juliette 04 portão, meu 141 da Oceané. Aguardar algo. Passou o trabalho para a Damarra, Vitorinha Juliette. Sempre Vitorinha Juliette, mantém frequência livre, chama para retorno. Frequência livre, Vitorinha Juliette, chama para retorno. O Vitorinha Angelo, atendendo na escuta? Vitor Angelo, na escuta? Como o lançamento de PQD sobre a ilha de Veracruz, uma centena, ele está agora cruzando nível 090, correndo com o mesmo. Júlia. 3805, está cruzando nível 140, chame Recife na frequência 1288 e alternado 1260. 288-260, boa. Boa. Oxanem 6210, interceptando o localizador, desloca a pista 1-0. Oxanem 6210, está passando Duna, torre 18-6, Tramboboso. Duna 18-6 agora, obrigado, boa. Trip 5626 está autorizado a final de LS, desça para 2000 pés, informe estabilizado, ajuste 1011. Ok, para 2000, autorizado em LS, está 1011, vai reportar estabilizado 5626. Grau 099. Grau 049, boa tarde, mantenha a ponta estrada, pista 100. Direto letra 380, obrigado, 479. Juliette Quebequilo está autorizado o lançamento de paraquedista. Juliette Quebequilo, livre lançamento de para... PQD. Sané 6210, segue sem autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 08 noite. E depois, pista 1-0. Confirme só o vento. O vento é 140 graus, 08 nós. O Sané é 6210. Obrigado. E depois, pista 1-0. 620. Leve 6721, decolado aos 58, chame controle 120, decimal 8. 10-0, boa tarde. Boa. 1-0, leve 6721, decolou, transfere. Boa tarde, o objeto 6721, contato radar, vou para o 330, saída Momo. 330, saída Momo, 6721. Aprovado para iniciar lançamento, Juliette Quebequilo. Livre lançamento, Juliette Quebequilo, informe para descida. Autoriza o trip direto Duna? Autorizado, 5626. 5626. Lembra para aquilo, autorizado o táxi, tem interseção da 17, já passa pronto. 85. 2545-2685, uma boa. Salvador, boa tarde, gol 1394. Gol 1394, a intenção é Galeão, 360 nível. Um minuto para cópia, por gentileza. Lima, vou para aqui, o Lima, antena 17, reporte pronto. Um 394, pronto para cópia. Pronto para cópia, prossiga. Sané 6210, no solo 01, na lira direita, semisolo 121, decimal 9. 219 à direita, o Sané 6210. Romeu India Delta Echo, onde intercepta a rota Zulu 10. 5022 no transponder, o controle em 120.8, Gono 394. Autorizado, Galeão nível 360, peso 10, decola da 10 com curva direita, saída da Elveda, transição Bridge, transponder 5022, o controle 208, gol 1394. Só confirmando, a rota é peso 10, a saída é da Elveda, após Leda voa Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Ciente, gol 1394. Poderia cotejar, por gentileza? Ciente, Dael, Leda, após Leda, vai voar Bridge, gol 1394. E a rota é Pesolo 10? É Pesolo 10, gol 1394. Correto, 07, o portão é posto quando pronto, para acionamento push. Salve Salvador, Chané, 6290, boa tarde. Para pushback, acionamento, trip 5489 no pátio 3. Porto Chané, 6290, táxi via Alfa, reportagem do táxi Juliette. Alfa, vai reportar Juliette. Trip 5489, pátio 3, reporte quando pronto para o táxi. GP. Alterno 251, boa tarde, 489. Boa tarde. Boa tarde. Sérgio, vamos lá para o táxi 329. 3296. Salvador, muito boa tarde, gol 1-3-3-3, da vida. Gol no triple 3, Congonhas, formação em curso é a Victor, Anguai de Copa, 360. Saída prevista. 0-0-8-9. Congonhas 26. Salvador, bom dia. Gol 600, decola. Quando possível, voa pro de Cipá. Boa tarde, gol no 600, contato radar. Vou para o 370, saída PUCA, aguarde em coordenação. Saída PUCA, 370, aguarde em coordenação. Gol no 600. 6210. A pervista aqui informada pela Infraero é a 13, o 6210 da Xené. 13, vamos ficar atento. Salvador Ground, go 1924, stand number 8 to request pushback and startup. Ok, go 1924, stand your weight, stand by. Stand by, 1924. Go 1924, stand by. Stand by. 1333, São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, rota Pesolu 16. Decolada 10, primeira curva direita, terceira saída da Leda, pós Leda, voa direto, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Echo, onde intercepta a rota, Pesolu 16. 5043 no transponder, 120.8, controle, Gol 333. Estimativa atualizado, Congonhas 360, Pesolu 16, decolada 10, saída da depois da Leda, Bridge, 5046 transponder, 1208, controle. Confirme o transponder copiado? 5046? 5043. 43. Correto, 02, o portal é pode quando pronto, fracionamento push. Pode lá. Objeto 6721, chame Recife agora, frequência 12545 e alterna 12685. 545, 2685, boa tarde. Gol no 600, centro, sou o perfil da saída. Mantenha o perfil da saída, 1600. Agora 6721, acione a identificação vigilante. Para o táxi, o trip 5489 com 52 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Salvador. Trip 5489, táxi em frente, Índia, no ponto de espera quando pronto chama a torre 1186, 1011 no altímetro. O trip 5489, bom voo. 5489, gato. Para o táxi, o TAN 32 no meio, com um total de 173 da volta, com 3,50 alternando João Pessoa. Afirmativo, TAN 3216, táxi até o ponto de espera, seguindo a aeronave da TRIP como número 2. No ponto de espera chama 386-1011 no altímetro, TRIP e corrigindo, TAN 3206. Positivo, autorizado, táxi ponto de espera da 0, seguindo como número 2 na retaguarda do TRIP. Corre, TAN 3193 com a Victor, 300 Galeão. TAN 3193 Galeão, aguarde cópia, Victor confere, 380, mais um minuto para cópia. Pois é. Salvador, o TRIP 1, 562.000 está livrando. Táxi via Alfa, Kilo até o PAD 3, 562.000 da TRIP. Alfa, Kilo, 562.000. Alfa, PAD, Kilo, decolou aos 6.606, correção, chame, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, bom dia. Você também. Salvador, bom dia, Papatango Lima, Papaquilo decolado na sua escuta. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar, sua para o nível 350, sai da Momo. 350 na Momo, Quilo. Oi, Salvador, é o TRIP 5489, pronto, próximo ao ponto de espera, pronto. TRIP 5489, autorizado a linha e mantém cabeceira 10. A linha e mantém na cabeceira 10, TRIP 5489. Torre UTAN 393, está no 01, será que a gente já podia iniciar nosso curso de estacionamento aguardando autorização? Negativo, temos a nova companhia que vai passar a cauda. Após a mesa, pode iniciar? Já, autorizado o táxi até a intersecção da 17, reporte pronto. O 1924 stands you wait, you are cleared, report when you're ready, taxi. Clear, push back and start up, I'll report for taxi. Go on, 924. TAN 3193, copia Galeão? Com certeza. TAN 3193, Salvador Galeão, autorizado nível 380, via Upper Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleda, após Leda voa Bridge. Bravo Romeu, India Delta Echo, onde intercepta a rota para o Zulu 10. 5053 no transponder e o controle em 120.8 no 3193. 3193, autorizado Galeão, nível 320, peso Zulu 10. Da Elco, curva direita, Leda Bridge. 5053, 208, estamos prontos para o curso de estacionamento. Confere apenas a saída, copiada? Da Leda. Após Leda, voa Bridge, ok? Afirmo, intercepta aerovia, peso Zulu 10. 01, o portão está livre, é possível quando pronto para o táxi, TAN 3193. 93, obrigado. Falou para o de acionamento, gol no 394, está na posição 07. Gol no 394, aguarda, por gentileza. Aguardar. Paulo Sant, 3561, não podia responder na Brasília. TAN 3561, na guarda, por gentileza. É. Gol 1924. Go ahead, 1924. Okay, I have another Boeing 747 of your company, and this is 07. It's calling to perform pushback. Do you have it? Are you able to perform the both Boeings? I'm able, 1924. Thanks so much. Nossa decolagem. TAN 3216, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 3216. Aqui o posto de acionamento, gol 394, autorizado. TAN 3561, pronto para cópia. Certo, para chegar. TAN 3561, Salvador Brasília, autorizado nível 380, via Upper Zulu 17. Decolada 10, primeira curva direita. Terceira saída Arbor, após Elefa, onde intercepta o Piso 17. 5063 no transponder. O controle opera em 120, décima 8. 120.8 da trem 561. Confirmando o planejamento, nível 380. Confirme. Já confirmado o planejamento completo, nível 380, é isso? Afirmativo, autorizado 380.